dezembro, nasceu numa estrebaria o divino Deus menino, filho de José e Maria. Ganha um bercinho de feno numa noite muito fria, por animais aquecido pra cumprir a profecia. Galo cantou na terra, brilhou a estrela guia, avisando para o mundo que Jesus Cristo nascia. Veio semear a fé, bom Jesus de Nazaré, é a luz da soberania. Jesus com essência da verdade e um brilho que reluz. Veio pregar paz e amor, sem dever morreu na cruz, para ser da humanidade a esperança e a luz. O galo cantou na terra, brilhou a estrela guia, avisando para o mundo que Jesus Cristo nascia. Veio semear a fé, bom Jesus de Nazaré, é a luz da soberania. Jesus Cristo poderoso, nosso mestre Galileu, fonte de luz permanente que o Pai nos concedeu. O que seria de nós sem a luz do Filho seu, que aquece todo o povo, Jesus, o Filho de Deus. A estrela guia, avisando para o mundo que Jesus Cristo nascia. Veio semear a fé, bom Jesus de Nazaré, é a luz da soberania. Veio semear a fé, bom Jesus de Nazaré, é a luz da soberania.